Minuto do Consumidor. Desde fevereiro de 2003, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro realiza um trabalho vital para atendimento à população através da Comissão de Defesa do Consumidor. Dentre os serviços prestados, o destaque fica para o ônibus do consumidor, que circula por todo o estado com uma equipe de advogados para auxiliar os consumidores com qualquer dúvida ou problema jurídico. No ranking de reclamações da comissão, as empresas de telefonia móvel lideram com 20,5% das mais de 18 mil reclamações em 2013. Presidida pelo deputado Luiz Martins, do PDT, desde fevereiro deste ano, a Codecom trabalha para melhorar o serviço prestado ao consumidor. Nesta semana, Martins explicou como funciona a comissão e especificou o trabalho que vem sendo feito com as operadoras de telefonia. A maioria das reclamações dá-se na questão do recebimento das faturas, do sinal fraco e de outros componentes. Eles são campeões. Tanto que uma empresa já disponibilizou um funcionário, que é a Oi, que é também a campeã de reclamações, e para que possamos resolver imediatamente o problema do consumidor. Porque o importante disso, nós nunca buscamos judicializar. O nosso importante é atendimento ao consumidor. Então isso cria uma linha direta que rapidamente soluciona o problema do consumidor, que esse é o objetivo principal. Existem várias formas de entrar em contato com a Codecom. A comissão funciona no centro da capital, na Rua da Alfândega, número 8, no térreo, de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. Este é o endereço também para enviar correspondências. O CEP é 200-70-000. O call center recebe as reclamações de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, no número 0800-28-27-060. Repetindo, 0800-28-27-060. O e-mail é defesadoconsumidor@alerj.rj.gov.br. A página da comissão na internet é alerj.rj.gov.br/cdc. O Alô Alerj também repassa para a comissão o problema relatado. Até semana que vem. Reportagem Ronaldo Ribeiro.